Aha. Já fazem 10 anos que tomei a minha melhor decisão. Com 15 anos de idade eu decidi meu futuro. Baixada Santista, nasce um monstro 013, criado com vagabundo, tio. Nós lançou carro, andou de lancha, viajou com Zona França. Aumentou a barra de respeito, aumentou o número de likes. Aumentou o saldo na minha conta, aumentou espaço na garagem. Aumentou a status no meu corpo e o número de nada. Aumentou o kit, aumentou joia, aumentou inveja, aquela história. Maldito dinheiro e suas paranoia. Sempre que posso eu tô armado. Essa é a real história de um negro com patrimônio, mano. Não é apologia, eu tô te relatando. A visão tá aí, quem tá aí tá acatando. Não sou exemplo e nunca vou ser. Na real só me veja como exceção. Tipo um carro na fuga que tá vindo na contramão. Todo mundo fala assim, o Kian tá falando não. Não. Tipo ação da GameStop. Quem investe 20-20 tá ganhando até hoje. Passa o sede comigo, patrocínio é Bonafonte. E pros que assiste o sorrindo hoje, assiste nós de longe. Longe. Ou foi sorte ou foi escolhido. Tipo um filme da Marvel, meu lance foi esquisito. Probabilidade do Renan ser o Kian é tipo mísero. R$2 de banca fazer 30k no tigrinho. Corpo e mente, tipo Cop Stanley. Enquanto o mundo pega fogo por dentro, tô sempre gelo. Vem dinheiro, vai dinheiro e nós continuo mesmo. Vem dinheiro, passa o tempo e nós continuo mesmo. Seu carro e sua grana já não me seduz. Quer saber? Nem a puta de olhos azuis. Eu prezo por ser verdadeiro, eu prezo pelo aprendizado e a lealdade com meus mano é o que mantém aqui gelado. Eu me peguei pensando, 10 anos atrás eu tomei a melhor decisão. Com 15 anos de idade eu decidi o meu futuro. A melhor decisão foi não ser só mais um menor que se destaca pela multidão. Não quero é zum zum zum. Deus sabe a minha história e o meu coração. É fato que a necessidade às vezes pede uma outra opção. Mas eu sou sonhador, isso desde moleque. E a melhor decisão foi não ser só mais um menor que se destaca pela multidão. Eu não sou qualquer um. Deus sabe a minha história e o meu coração. É fato que a necessidade às vezes pede uma outra opção. Mas eu sou sonhador, isso desde moleque. Eu vou fazer por onde o que eu quero pra mim. Naves potentes pra tocar e paz pra usufruir. Da meta que não é conquistar, sempre uma mais pra vir. Sabe que não pode parar e nem deixar cair. Vou fazer por onde o que eu quero pra mim. Naves potentes pra tocar e paz pra usufruir. Da meta que não é conquistar, sempre uma mais pra vir. Sabe que não pode parar e nem deixar cair. Fazer por onde o que eu quero pra mim. Naves potentes pra tocar e paz pra usufruir. Da meta que não é conquistar, sempre uma mais pra vir. Sabe que não pode parar e nem deixar cair. Vou fazer por onde o que eu quero pra mim. Naves potentes pra tocar e paz pra usufruir. Da meta que não é conquistar, sempre uma mais pra vir. Sabe que não pode parar.